Pensei até que fosse uma miragem. Me aproximei, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando. Eu não existia pra você. Me apavorei quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo, indo. Chorei sem querer quando vi o teu sorriso lindo se abrindo. Pensei que nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. E eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. A primeira vez que eu te vi, no peito o coração bateu a mil e explodiu. Ao me aproximar senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. Me apaixonei mais ia te ver.